set sail with all good speed on a Monday in the morn. And they have arrived far over the sea on a Wednesday in the eve. And they not been in far Norway, a wind would barely flee. When all those lords of far Norway began out aloud for to say, all you Scots foreigners spend our king's gold, swallow on Palmani. Oh, weary the tongue that lies, see how it lies on me. Make ready, ready, my good men, all the little ship sails in the morn. Be it wind, be it bread, be it hail, be it sleet, be it fair or deadly storm. But up and spoke our own weatherman, I fear we'll all be drowned. For I saw the new moon late last night, the old moon in her arm. And they not sailed a league and a league, a league with barely three. When through and through the little ship's side spied the wind walled sea. Oh, where will I get me a brave young boy? Take my helm in hand, while I climb up to the tall top mast, see the nice high land. I need not gone a step but barely one. When the whirling winds and the ugly jaws come a-driving to their shin. Oh, fetch me a web of a silken cloth, another web over twine, and lay them around our little ship's side, let not the sea come in. And they got a web of a silken cloth, another web over twine, and they laid them around the little ship's side, still the sea come in. Oh, the anchor snap, the topmast crack, it was a deadly storm. And the whirling winds and the ugly jolt come a-driving to their chin. And there come a gale from the north-northeast, so loud it weep. It cried, Patrick Spens and all of his men are drowning in the deep. Scots lords to wet their shining shoe. But long and there this play was done, the hats were soaking through. And merry were the fine feathered men, fluttering over the foam. And many were the good lord's sons, never, never more come home. And long, long will the ladies sit, their gold combs in their hand, before they see Sir Patrick's friends come a-sailing to dry land. Oh, it's east by north from Aberdour, it's 50 fathom deep. And it's there it lies, Patrick Spens, the Scots lords at his feet. Sons arranque de mais uma hora das três de António Sérgio na Rádio Comercial. É sempre com o peito cheio de orgulho e um sorriso no canto dos lábios que passamos temas do grande mestre da folk inglesa Martin Carty. Desta vez foi Sir Patrick Spens, Martin Carty. Placebo. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware. Trying waste. Say Goodbye, o primeiro aperitivo para o álbum Mad dos Placebo, aqui nas soltas das horas de António Sérgio na Rádio Comercial, também como primeira prenda da série de sete músicas em oferta da Ótibus. Segue o que sentes. Hi, this is Steph from Placebo and you are listening to António Sérgio. Thank you. Aqui os Placebo em Broken Promise, com a ajuda vocal de Michael Stipe, ainda do álbum Mads. The best music I've heard. Broken promise, you are not honest. I'll bide my time, I'll wait my turn. Rádio, Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio. Rádio Comercial. Soltas nas horas de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, meia-noite, três, terça a sábado. E no universo das ofertas, ótimos, às sete. Ótimos, cego que sentes. Talvin Singh. Light. Dá quase vontade de dizer Let there be light. Calvin Sim com o tema Light entre as soltas de mais uma hora das três, habitualmente destinadas aqui entre terça e sábado, meia-noite, três, para António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e com a particularidade de serem ofertas ótimos. Segue o que sentes. Noite dentro e Nico Case. for sale, we'll watch the baby. The look on your face yanks my neck on the chain, and I would do anything. Ao longo de mais uma noite, e noite dentro, neste caso, a edição de mais uma tripla de António Sérgio na comercial. Nico Case foi o tema de Deixem Ver Star Witness. The Go Betweens, Streets of Your Town.

chama-se It Will Be Right In Our All Right, como dissemos há pouco. Donna the Buffalo. Estamos em mais viagens downtown. Beastie Boys, Solid Gold Hits. Viagens Downtown. Horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Meia-noite, 3, terça a sábado. esta chamava-se Pass the Mic, ou The Mic, não sei. An Open Letter to New York City. Já a seguir. Dentro do António Sérgio, Viagem Downtown, Solid Gold Hits, Beastie Boys, foram os temas Pass the Mic, An Open Letter to New York City. E o que é que a gente vai tentar mais? Talvez o clássico Sure Shot. Yeah! Well, it's a taking off the bell on 1, 2, 3. If you wanna do the ground, then come see me. I got the sidewalk fit with the unique rhyming.

you tell me you a beg me a call. Where you gonna search the phone for? Now I tear off me shirt. After me done tell you say you are the woman of the yard. And you know say every man flirt. So why the hell you a stress me when you think a risk me? Tell me where the cussing word. You know see it say telephone thing mash up like. Make me to a call you why. You know see it say telephone thing mash up me like. Make me girl run down tonight. You know see it say telephone thing mash up like. Yeah, it's a cost for sci-fi. Sons para todo o país e entre meia-noite e as três de terça a sábado, António Sérgio na horas. Keep Rich, Telephone Things, tudo tem o ar de que o tempo mau ficou para trás. Cruzes Canhoto, voicemail, playing games. I call you just to say what's up. I couldn't hear a word cause the phone's waking up. And in the back I hear a Barry Simon check. No crazy thoughts going through my head. That you got some other nigga sleeping in my bed. Girl, if it's so, yo, I really wanna know. This is voicemail, it's not yo. So are you playing games with me? I wanna know what's going on. Are you playing games with me? I feel like something's really wrong. Girl, are you playing games with me? I wanna know what's going on. Tell me, are you playing games? Now I'm home and I'm talking to my bro. I wonder if she's talking to me from my door. Yeah. If it's so, then she's really gotta go. Girl, why you gotta treat me so? Hey, hey. There is something that you really gotta know. Girl, you know that I'm leaving cause this love is out the door. I know. I guess this is the end of the show. I'm leaning back like my nigga Fat Joe. So are you playing games with me? Are you? I wanna know what's going on. Tell me, baby. I feel like something's really wrong. Girl, are you playing games with me? Tell me. I wanna know what's going on. Hey, are you playing games with me? I feel like something's really wrong. Festival Santa Cruz 2006, dia 11 de agosto, The Weasel, dia 12, Rui Veloso. Não invoca o amor em vão. Dia 13, Bossa e Si. Festival Santa Cruz 2006, com a garantia Rádio Comercial. Comprei o último grito tecnologia. Faz tudo. Música, vídeo, fotos, toques reais, memória de 5 GB, ecrã de alta definição. Ninguém tem um igual. Tem sistema voice to control? Sistema voice to control? Uh-huh. Não. Ah, então não é o último grito tecnologia. O sistema voice to control em português é uma tecnologia exclusiva da Ford. Um sistema de reconhecimento de voz disponível nos modelos Fiesta, Fusion, Focus e Focus C-Max. Todos os comandos do seu carro controlados pela sua voz. Pergunte pela Cherish Connection num concessionário Ford. Ford. Feel the difference. Otto, tu viste-me só à casa da Sila? Vi, pois. E viste aquela sala? Então não vi. E a varanda? Quantas pessoas é que estavam naquela varanda? Era algumas 10. E o tamanho da cozinha? Com copo? Ai, desculpa lá. Mas ou tem pais ricos, ou ganhou lotaria. Ou foi ao BES. A Sila escolheu o crédito habitação BES quando soube que em 99% dos casos o BES tem a prestação mais baixa. E foi o seu caso. Crédito habitação BES. Quem sabe, sabe. E a Sila é que sabe. Sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Bora! Yeah! Yeah! Yeah!

Rádio Comercial. A lista negra em começo de desfile. Begin to eat the dust of Baja California. O álbum chama-se Ducks and Drums and Rock and Roll. Assinado Propeller Heads. Take. It's a great pleasure. California. It's a great pleasure. Acrescentaríamos Bomb, California. I thought you all might begin your tour here.

Rádio Comercial. voltando às recordações habituais por aqui na Lista Negra. The Uncertain Smile. É a meia hora final da tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. O comercial e uma oferta muito especial, ou uma proposta melhor, ficou das viagens downtown de semanas anteriores, mas nunca mais esqueceu. Le trio Joubrin e um tema chamado misteriosamente Tissage faz lembrar Rabia Abu Khalil, faz lembrar Sonho, Oriente, Whatever, Dream On.

Rádio Comercial Toca Animar em Amarante 88.7. Rádio Comercial. Drift again 2,000 men. I want you to give in. Are you giving in 2,000 men? lista negra. Excerto do já velhinho The Software Slump. Esquecer is simple, is dump, is the pirate. O tema inaugural de um álbum histórico dos Granddaddy, The Software Slump.